Panorama Agrícola para 27 de janeiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola programado para 27 de janeiro de 2011, quinta-feira de lua minguante. Nas gravações do programa está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você: uma andorinha só não faz verão. Na dica de Simone Barrin, como ensinar as crianças a cuidar da natureza. Na entrevista de hoje, livro fala sobre agroecologia. E no Panorama Regional, o assunto de Chicão é pastagens naturais. Fique ligado no Panorama Agrícola. Para participar, ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dê um bom exemplo às crianças. Nunca jogue lixo no chão, menos ainda pela janela do carro. Espere até encontrar a lixeira mais próxima. A natureza agradece. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos divulgar no programa de hoje o livro Agroecologia, a Semente da Sustentabilidade. Para falar sobre este livro, o autor da publicação, José Hernani Miller, engenheiro agrônomo. José Hernani Miller, do que trata esse livro de agroecologia? Bem, o básico, fundamentalmente, é sobre todo esse novo sistema de produção, né, que está tanto a própria comunidade está pedindo isso hoje em dia, né? Que vem justamente de encontro à nossa sustentabilidade, né? Do nosso planeta. E o sistema de produção que hoje que trata desse livro justamente fala sobre isso, né? De que forma a gente pode produzir sem poluir. Bem, quem adquirir o livro vai ter então uma noção de produção sustentável sem poluição, é isso? É, justamente isso, né? Porque ele trata desde os primórdios da agricultura, né? O surgimento da agricultura, como era feito antigamente, e depois chega na fase mais dos anos mais recentes, anos 60, 50, quando entra a fase da Revolução Verde, né? Que trouxe uma revolução de uma certa forma, né? Mas também, ao mesmo tempo, agrediu muito o meio ambiente, né? E dilapidação dos nossos recursos naturais. E com o tempo, né, o ser humano foi percebendo que você não pode produzir dessa maneira e esgotando os recursos naturais, né? Que tudo tem um limite. E no livro se trata, esses são os assuntos, além de fazer abordagem sobre outros temas, né? O uso de sementes, né, que hoje em dia também tá muito problemático, né, essa questão de semente. Está praticamente abrindo quase um monopólio a nível mundial, né, de venda de sementes. Quer dizer. Então, ele trata, desde os primórdios da agricultura até hoje, os dias atuais, o que a nossa sociedade está pedindo, né? Que é um alimento mais natural, né, com menos conservante, aditivos, estimuladores de crescimento. Né? E isso vem de encontro justamente, como eu falei anteriormente, né? Preservação do nosso meio ambiente. Perfeito. José Hernani Miller é engenheiro agrônomo, Agroecologia, Semente da Sustentabilidade. É um livro editado pela Gerência de Comunicação e Marketing da EPAGRE. Você pode adquiri-lo pelo telefone 48-3239-5595 ou pelo e-mail gmc@epagre.sc.gov.br ao custo de R$ 23,00. São 210 páginas, José Hernani Miller? Sim. É 210 páginas, é isso mesmo, né? É, 210 páginas. E qual o público-alvo que você pretende atingir com essa publicação? Bem, essa foi a dificuldade maior quando a gente começa a escrever, né, tomar notas, apontamentos, né? Qual é o tipo de público? Bem, ele não é um livro técnico, vamos dizer assim, técnica só para técnicos e produtores da área do rural, né? É um livro que pode até para todo o nosso os companheiros do meio urbano, enfim, né? É porque ele procura sensibilizar, né? Fazer uma reflexão de que forma hoje, por exemplo, são produzidos esses alimentos, né? E de que forma as alternativas que existem, entendeu? De produzir de uma maneira diferente, tá? Então o público é abrangente, é de todas as classes sociais. Na sua avaliação, qual é a principal alternativa hoje? Bem, eu penso da seguinte forma. Se a gente quer que o nosso planeta continue, né? Que seja sustentável, nós temos que repensar e reaver de que forma a gente está usando os recursos que existem nesse nosso planeta Terra, né? E isso vem, de fato, acontecendo hoje. A gente se escuta diariamente, entendeu? Os fenômenos climáticos que não existiam antes estão acontecendo agora, gravíssimos, por sinal, né? E justo isso vem também, tá, que eu penso da seguinte forma, o grande problema do futuro vão ser os flagelados ambientais, né? Isso vem de conta, quer dizer, a agroecologia, ela preconiza um sistema de produção diferenciado, um manejo sustentável da natureza, sempre procurar manter sempre de uma forma bem consciente, produzir de uma maneira, né, que não se extraia tudo, de sempre procure, né, sempre deixar um pouco na reserva, acrescentando um pouco mais, melhorando o solo, melhorando a água, preservando isso tudo, entendeu? José Hernani Miller, você poderia ampliar um pouco esse conceito de flagelado ambiental para o ouvinte ter uma ideia? Bem, hoje, esse é um grande problema que vai acontecer futuramente, pode ter certeza. Porque hoje, tantos fenômenos naturais catastróficos estão na última década aí que está acontecendo, o que se percebe é que, na realidade, que não é o êxodo rural aconteceu. Agora, hoje em dia, se nota, a forma não está mais tão progressiva como antigamente. O que se percebe é que os flagelados ambientais são aquelas pessoas, né, que sofreram, entendeu, essas catástrofes aí, e que estão, assim, simplesmente sem rumo, sem condições ambientais, sem, não tem onde produzir, onde, como viver, né? Isso está ficando muito sério, né? E o ser humano, nós, seres humanos, a gente está se referindo à natureza, fazendo com que esses nossos companheiros, né, nossos seres humanos, irmãos, sejam indiretamente afetados por esses fatores climáticos que estão acontecendo aí de uma maneira muito séria, né, muito preocupante, por sinal. Perfeito. Agradecemos ao engenheiro agrônomo José Hernani Miller, autor do livro Agroecologia, a Semente da Sustentabilidade. Muito obrigado pelas suas informações. Não, acho que é. Muito obrigado. Fique ligado no Panorama Regional. Clonagem de pinos. As pastagens naturais só serão preservadas se houverem alternativas econômicas que assegurem a permanência da atividade pecuária nela estabelecida. Por esta razão, a busca pela maior produtividade de nossos campos torna-se fundamental e pode estar, então, alicerçada a diferentes estratégias de manejo. Foi, então, um experimento feito em Quaraí, no Rio Grande do Sul, onde o Correia e Silva fizeram obtiveram então o seguinte desempenho animal sob campo nativo naquela região. Tiveram um ganho de 45 quilos, né, ocasionando um ganho médio diário de 340 gramas em campo nativo, então num período de 133 dias. Então, o que é? O campo nativo então apresenta ganho na estação quente e perde ganho de peso na estação fria. Então, apresenta um baixo saldo favorável anual. O aumento da eficiência produtiva em bovinos de corte se tornou imperativo para a lucratividade, né, dessa atividade que é a pecuária bovina de corte. Por outro lado, para se atingir o máximo de eficiência e de produção, não é só conservar esforços em um único componente do sistema de produção. Isso, então, significa que as atividades produtivas em bovinicultura de corte devem ser entendidas e manejadas dentro de alguns critérios. Os sistemas de produção de gado de corte são complexos e diversificados, não havendo fórmulas e nem recomendações únicas que possam ser largamente aplicadas. Pelo contrário, cada produtor desenvolve seu sistema de produção, onde combina suas metas com as condições de ambiente e mercado. Então existem tecnologias de baixo custo e adaptáveis às fazendas de cria, recria e engorda, que podem melhorar os índices produtivos e reprodutivos da bovinocultura de corte na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.